Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o Disco do Dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o Disco do Dia hoje tem o prazer de apresentar o segundo programa da série de dois dedicados ao álbum Pimenteira, de Pedro Miranda. Abrimos com Na Cara do Gol, de Elton Medeiros e Afonso Machado, no arranjo do próprio Afonso Machado. Ajoelhou, vai rezar, se endividou, vai pagar. Então aguenta, quem entra na chuva, assim é pra se molhar. Foi vacilar, já dançou, não viu que o bicho pegou. Não tem mais jeito, bem feito, que agora o seu encanto quebrou. Se procurou, vai achar, não perde por esperar. Preste atenção, que senão você vai ver o feitiço virar. Não tem perdão, já perdeu, está guardado o que é seu. E aí eu vou rir das voltas que o mundo deu. Pedro Miranda, nome marcante da cena musical da Lapa Carioca, traz um novo álbum muito bem produzido em vários sentidos. Da apresentação visual aos arranjos, das interpretações vocais e instrumentais à escolha do repertório. A sonoridade, se está ligada a uma tradição orquestral do samba, nela Pedro Miranda se sente muito à vontade. Confira a versão do artista de Compadre Bento, de Ney Lopes, no arranjo de Luiz Felipe de Lima e a participação de Zé da Velha e Silvério Pontes. Compadre Bento é um fragmento do passado. Está velho e ao quebrado porque seu reinado, coitado, passou. Diz que em rapaz cheio de gás subiu ao céu, sobrevoou. Hoje é um coleiro na gaiola, é uma bola que murchou. Em Marechal foi general, de Oswaldo Cruz foi o Ai Jesus. Bento Ribeiro em seu terreiro foi terror de muitos pais. Pulou carniças magistrais, empinou pipas geniais. Já debicou, mas seu cerol não corta mais. Diz que bebeu bramas legais, diz que fumou em Berchovás. Compadre Bento, campeão de antigos carnavais. Participam do álbum de Pedro Miranda os músicos Eduardo Neves, Rui Alvim, Wander Nascimento, Everson Moraes, nos sopros, Luiz Felipe de Lima, nos violões, Wanderson Martins, cavaquinho, Pedro Amorim, cavaco e bandolim, no bandolim também Afonso Machado, Jorge Helder no baixo. Nas percussões temos Beto Cases, Paulino Dias, Pretinho da Serrinha, Marcos Esguleba e outros ainda. Ouça a faixa Samba da Moreninha, de Pedro Amorim, no arranjo de base de Luiz Felipe de Lima e de sopros de Itamar Assieri. Até logo, meu bem, boa noite também. Pra semana que vem eu voltarei. Você sabe que lá onde eu moro não passa trem, nem de automóvel também, lá ninguém chega. Um beijo, nega, só com você sonharei. Na sexta-feira virei, mais uma vez, não me leve a mal. Benzinho, me deixe ir agora, estou em cima da hora. Não chora, a barca já deu o sinal. Luiz Felipe de Lima assina a caprichada produção do álbum Pimenteira. Ouça ainda Coluna Social, de Edu Krieger, no arranjo de Luiz Felipe de Lima, ele ainda. E as participações de Carlos Malta nos pifes e Nicolas Krasik no violino. O cinismo casou com Dona Hipocrisia. Teve uma grande festança no apartamento da demagogia. Bora, gente! O cinismo casou com Dona Hipocrisia. Teve uma grande festança no apartamento da demagogia. Lá na cozinha estava o cinismo comendo escondido. Foram perguntar pra ele cadê o salgadinho que tinha sumido. Ele disse não lembro, não sei, não conheço, não vi nada não. E foi todo sorridente. Dançar com madame de simulação. O cinismo casou com dona hipocrisia. Teve uma grande festança no apartamento da demagogia. O cinismo casou com dona hipocrisia. Teve uma grande festança no apartamento da demagogia. O disco do dia de hoje apresenta o segundo programa da série de dois dedicados ao álbum Pimenteira, de Pedro Miranda. Um lançamento independente. Mais informações sobre o artista e seu álbum no site www.pedromiranda.com.br. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios se você curtiu e que nós gostamos. Nosso programa é apresentado por mim, Ricardo Vilas, que também produz em parceria com Daniel Roviriego. Até amanhã com mais um Disco do Dia.